sim. Vem que eu vou te abraçar. Vem que eu sou teu inteirinho. Vem, vem comigo dançar. Você, quero ser seu namorado, mas não me faça sofrer. Vem meu amor, vem me dar teu carinho, eu não suporto mais ficar sozinho. Quero te dar todo o meu amor, eu que te quero com ansiedade. Vem me dar toda esta felicidade, venha logo. Eu estou apaixonado. Pensando em você, quero ser seu namorado, mas não me faça sofrer. Vem meu amor, vem me dar teu carinho, eu não suporto mais ficar sozinho. Quero te dar todo o meu amor, eu que te quero com ansiedade. Vem me dar toda esta felicidade, venha logo, por favor.